Bem, em nome de Jesus, estamos chegando aqui já à última bem-aventurança. Já falamos de 7 bem-aventuranças. E essa é a última. Em Mateus 5, 10 e 12. Estamos lendo juntos ou só está o pastor que está lendo? Está lendo todo mundo? Então vamos lá. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos para que o Espírito Santo venha ministrar em nossos corações a tua palavra. Vivifica esta palavra, traduzindo-a na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Captura, cativa, conquista as nossas mentes, os nossos corações para ti mesmo. Que tu sejas, Pai, glorificado na pessoa do teu Filho e que o Espírito Santo venha falar de Jesus Cristo nesta manhã em nossos corações. É no nome do Senhor que oramos, amém. Mas eu tive uma experiência interessante lá em Cuiabá, depois de um estudo de uma hora e meia, o que me chamou a atenção. Em Cuiabá não é quente, né? Que lá é o portão do inferno. Lá tem mesmo, lá tem um negócio, o portão do inferno, vocês já viram passar lá. Eu tirei uma foto lá, na Chapada dos Guimarães, tem um buraco lá que eles chamam portão do inferno. E aquilo é quente, eu terminei, depois de uma hora e meia eu saí e fiquei ali numa sala, não, num lugar assim fora da igreja, da casa. E vi um menino de 9 anos. Me abraçou, me cumprimentou e disse assim: pastor, por que o senhor foi tão rápido? Por que você não pregou mais? Isso eu tinha pregado 1 hora e meia. O menino, o nome dele é Felipe, de 9 a 10 anos. Por que o senhor não pregou mais? Interessante que durante a ministração, ele estava lá atento assim, aí eu normalmente a gente fixa em algumas pessoas. Aqui, não sei se você sabe disso, que às vezes a gente fixa no rosto de quem está atento, né? Porque tem gente que fica meio desligado, até gera um problema psíquico no pregador, e graça. Ou quando está rindo, a gente pensa que está zombando do estudo, mas a gente fixa. Então, eu fixei nele, ele estava lá no finalzinho. Aí quando terminou, ele correu: por que você terminou tão rápido? Eu queria ouvir mais, me fale mais de Jesus. E nós estamos aqui, às vezes, reclamando de algumas coisas. Mas, só um detalhe, e vamos pegar aí a leitura. Aqui temos as duas últimas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Para os estudiosos da Bíblia, lógico, essas podem ser estudadas sobre uma só visão ou um só assunto, perseguição. As 7 primeiras bem-aventuranças falam do caráter do cristão e essas duas últimas falam da sua conduta, da conduta do cristão. Assim, a perseguição é o resultado do modo de vida dos filhos de Deus expressa nas 7 primeiras bem-aventuranças. Então, a perseguição é fruto dessa vida, porque a primeira coisa é ser humilde. E ali significa uma experiência de regeneração. Vai tudo contra o que há no mundo. Então, a partir da primeira bem-aventurança, quando você sabe que é um miserável, que depende de Deus, chorando a sua desgraça, que mais? E que agora tem um coração limpo, é manso, pacificador e misericordioso. Você tem essas características, o mundo não vai ficar muito favorável, agradável a você, não. E já notamos que as três primeiras bem-aventuranças expõem a necessidade de ser pobres ou mendigos de espírito, que é, eu aqui copiei a ideia que está aí, a mendiga alteza, né? Como é que fala? Sua alteza, o mendigo. Aproveitei aí para dizer também que é um sinônimo de pobre de espírito, significando uma completa dependência de Deus. Os que choram são aqueles que veem seu completo estado de falência. Os mansos são aqueles que nada têm para reivindicar. Às vezes você nasce de novo e começa a reivindicar a Deus uma série de coisas. Reivindica a cura, está doente, bota Deus na parede. Não é isso? É, já ouvi essa expressão, esprema Deus. E assim vem, né? Comanda, você tem que comandar e exigir de Deus. Para com isso, não é por aí não, viu? O manso não tem nada a reivindicar. O manso, Senhor, muito obrigado, aceito essa graça, a salvação, estou feliz. E vamos ver aqui para frente o que esse regenerado pode até dizer diante de Deus. As quatro seguintes falam da plenitude. Os que têm fome e sede serão fartos. A suficiência de Cristo. E por serem fartos, são misericordiosos. Quem tem Cristo, a suficiência de Cristo, passa a ser misericordioso. Que não é uma coisa muito fácil. E por serem limpos de coração, não ter duplicidade de visão, é uma coisa só. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Pode ver Deus. E para os pacificadores, o título de filho de Deus. Não tem um título maior do mundo do que ser chamado filho de Deus. Quem você é? Um filho de Deus. Às vezes você pode até se identificar assim, é muito mais rico. Eu sou membro de tal igreja, eu sou um filho de Deus. Se você quiser saber, eu frequento aquela comunidade ali, mas o título maior é: eu sou filho de Deus. Agora temos a última bem-aventurança, última, porque estamos dando duas numa só visão, correto? Lá no texto, bem-aventurados que sofrem perseguição, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Nós vamos ver a diferença, tá, dos dois, mas sobre um só assunto. Agora temos a última bem-aventurança que fala da perseguição direcionado aos que creem, aos crentes. A perseguição por causa da justiça está intimamente ligada com o nosso relacionamento com o mundo. Isto é, a nossa conduta perante ele. O que estamos fazendo é lícito ou não? A perseguição com relação à justiça, por causa da justiça, está ligada ao nosso relacionamento com o mundo. Como é que o mundo está nos vendo? Mundo aqui de pessoas. Exemplo, rejeitar um negócio vantajoso, tá aí, na base da mentira, é algo estranho para o mundo. É ou não é? Você vai comprar no estacionamento, comprar um carro. O carro, quem está vendendo, às vezes sabe do defeito do carro, conhece. Chega alguém para comprar. E o daí? Como é que está o carro? Está 10. O carro está impecável. Você está no jornal, né? Você fala, impecável. Aí, mas o cara não fala. Porque ele quer fazer negócio. Ele quer levar vantagem em cima de um negócio. Ele poderia dizer, olha, o carro está assim, se contar a verdade. Quem está fazendo? Vai dormir, o mundo vai rir de você. Aqui em Londrina, gente que coloca a água da torneira no galão para que as pessoas tomem pensando que é água potável. Isso é uma coisa aberrante, mas o mundo, pro mundo é normal. Mas para o nascer de novo não é normal. Por exemplo, chegar para uma pessoa e pedir uma nota a mais porque almoçou para bater lá no... Você sabe o que eu estou falando, né? Todo mundo olha aqui para mim, sabe, né? Para bater lá, porque tem empresa que... As empresas dão uma certa cota, R$100 para você gastar. O sujeito compra R$20 no dia e vai lá, mas eu quero tirar uma nota a mais. Esse é o comportamento de nascer de novo? Não. E se você comportar o contrário, o mundo vai falar o quê? Aquele que age dessa forma se torna alvo de chacota. Eu estou falando isso por exemplos práticos de gente da nossa comunidade aí, que infelizmente faz isso, viu? Não estou aqui, defeito todo mundo tem, mas precisa ser cuidadoso. Por exemplo, uma pessoa ligou para um outro, para um dentista, dizendo, você podia tirar umas notas para mim, que abate no imposto de renda? Nunca apareceu no gabinete, nunca foi lá. Gente da nossa comunidade. Isso é o que a gente sabe, né? Então, se você nasce de novo, cuidado. Não estou dizendo que você vai perder a salvação. Mas é muito, muito difícil a gente olhar e ver que um nascido de novo, aquele que disse que Cristo é a sua vida, se comportar desse jeito. Não dá. Vamos pedir a Deus misericórdia. É, mas desse jeito que você está falando, ninguém vai sobreviver. Sobrevive, sim, sobrevive, vai da perseguição, do sofrimento, mas sobrevive. Não tem problema não, Deus sustenta. Você garante? Deus garante, ele diz lá. A perseguição por causa de Cristo está ligada. Vocês entenderam que a perseguição por causa da justiça está relacionada ao nosso viver no mundo? Como é que o mundo? Alguém disse, eu gosto muito dessa frase, enquanto nós vemos a Bíblia, o mundo está nos lendo. O sujeito está observando. Tá, Linha? Eu tenho amizade com uma pessoa que já vai para 2 anos. Eu sinto que ela não sabe que eu sou pastor. Eu também não digo, não faço questão. Não deve escandalizar você, não. Pastor é um título, o importante é a função. É, eu nunca disse para que eu sou pastor, mas entre linhas, esse homem está conhecendo a verdade. E eu sinto que ele me observa. Porque eu falo determinadas coisas e ele fica medindo. Então, é bom. Não é ficar se autopoliciando, não é isso que eu estou dizendo. É ter a consciência de que a vida nova, ela é essa vida de Cristo, o novo homem, tem que ter um comportamento diferente do comportamento do mundo. A perseguição por causa de Cristo agora está ligada à pessoa dele. O mundo odeia Cristo. Odeia ou não odeia? Oxente. João 5,18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós e odiou a Cristo. E não ficar de longe. Você acha que não ficar fora? Não vai. Primeiro, o mundo odiou. E o relacionamento entre Cristo e o mundo, tira esse S aí, que eu não sei onde é que achar esse S. Mas não tem problema. Primeiro o mundo odiou e o relacionamento de Cristo e o mundo permanece o mesmo. O mundo continua e continua odiando Cristo. Então, sem nenhuma razão, exceto por causa de Cristo, o mundo vos odeia, nos odeia. Simplesmente e unicamente por estarmos em Cristo. Simplesmente isso. Você está em Cristo? Simplesmente a perseguição virá com toda certeza. Não tem outra razão. Porque você está em Cristo. Agora, queridos irmãos em Cristo Jesus, você que está aqui sentado e quem está lá na internet ouvindo, isso aqui é muito interessante e vendo. Precisamos do discernimento do Espírito de Deus para sabermos qual o real motivo da perseguição. Jesus deixou bem claro que a perseguição é por causa dele, por minha causa. Primeiro a perseguição por causa da justiça, depois por causa dele, por minha causa. Você viu a diferença? É importante saber que é por causa dele e não por causa de doutrina. O que divide uma comunidade? O que mais divide? Doutrinas. Vamos lá. São comuns no meio evangélico as cisões, divisões, cismas. A palavra heresias também cabe aqui. Por causa de uma ênfase doutrinária. Ou por causa de uma ênfase doutrinária, de doutrina, uma ênfase doutrinária. Por exemplo, você acha que quantas divisões já se teve nesse mundo por causa da ceia? Muitas ceias. Ah, eu não concordo que a ceia deve ser restrita, outra irrestrita, aberta, fechada. E assim cada um vai. Quantas divisões por causa do Espírito Santo? Não, a ênfase é o Espírito Santo. Ah, nossa igreja aqui não fala sobre o Espírito Santo. Isso aí já é uma crítica. Que essa igreja não tem o Espírito Santo. Que nós não damos, isso aqui é recente, viu? Que nós não damos liberdade ao Espírito Santo. Eu falei, rapaz, que força que a gente tem. Porque a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Imaginou uma comunidade impedir a ação do Espírito Santo? O que vocês acham? Podemos? Gente. Se a gente está impedindo a ação do Espírito Santo, o negócio está feio mesmo. Então, esse Deus aí... Então, quantas divisões por causa da doutrina? Aliás, eu quero dizer para vocês que a pregação de uma comunidade, de uma igreja local, uma igreja que se expressa, que é a igreja que está se expressando nesse local, na Avenida Paraná, que eu tenho que chegar, isso aqui é a igreja, a ação é do Espírito Santo, mas... A fala, o Espírito Santo deve falar de quem? De Jesus Cristo, exaltar a Cristo, não de si mesmo. A ênfase não é o Espírito Santo. A ênfase é Jesus Cristo. Porque Jesus sendo glorificado, glorifica o Pai. E glorifica o Espírito Santo. Mas a fala, devemos falar de Jesus. São comuns, tá? São comuns no meio evangélico por causa de ênfase doutrinária. E os dissidentes saem dizendo que foram humilhados e que estão sendo perseguidos. Ainda saem como vítimas. Ainda estão sendo perseguidos. Quando, na verdade, o que está por trás da suposta perseguição é uma ênfase doutrinária. Simplesmente isso. Uma aberração. Sai por aí dizendo, a Igreja Batista está nos perseguindo. Recentemente eu assisti um vídeo. Um vídeo. Que o pregador se dirigiu a um grupo aí, dizendo, olha senhor, obrigado, o senhor está livrado dessa turma, porque estão sendo perseguidos e humilhados. Então ele sai como mártires, né? Martírio, né? Com sensação de martírio. Estamos sendo perseguidos e humilhados. Mas por quê? Por causa do ente doutrinário, não é por causa de Cristo. Não é por causa da pessoa de Cristo, é uma ênfase doutrinária. Aí arruma dor de cabeça e uma enxaqueca e as caras aí, estão nos perseguindo de vítima. É um bando de... sei lá o quê. Para isso, dá uma sensação de martírio. Não é verdade? Ah, estamos sendo perseguidos, estamos sendo humilhados. Não, isso aí é coisa. Não é por causa de Cristo, é por causa da doutrina. A ênfase em determinados assuntos, a ênfase na... Houve um tempo atrás aqui que um grupo saiu daqui, a ênfase na pré-eleição, que Deus já tinha determinado que ia ser salvo ou não, e rachou e saiu, e aí cria confusão, e sai por aí esparramando essa heresia, aí ninguém entende nada, aí sai, os que saem ficam, estamos sendo humilhados e perseguidos. Por aí. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, que com certeza estava sofrendo, lhe assegura que o verdadeiro motivo da perseguição é uma vida de completa dependência de Deus. Vamos ler juntos? E também, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Preste atenção no texto. Todos que querem... Os que piamente querem viver. A palavra grega para piamente é eusébio, que faz o conceito da palavra hebraica rachá. Não é de racha, não. Racha. Que significa confiar, buscar ou tomar refúgio. Neste caso, o texto pode ser lido dessa maneira. Todos os que conscientemente querem viver em Cristo. Então, vocês podem substituir piamente ou confiantemente. Então, uma vida de confiança no Senhor é que suscita a perseguição. É uma vida de confiança e não uma ênfase de doutrinas, etc. É uma confiança, uma pessoa que vive, depende unicamente do Senhor. Essa sim é alvo da perseguição. Às vezes dentro da própria comunidade, a pessoa é perseguida porque tem uns da carne e do espírito, que se perseguem um outro, aí trombando um com o outro. Agora, assim a perseguição está intimamente ligada a uma vida de inteira confiança em Deus. Lemos que a confiança no Senhor suscita a perseguição, correto? No entanto, onde está a perseguição da igreja? Este texto nos leva a ver os dois lados da vida cristã, o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é que se não estamos sendo perseguidos, algo está errado. Um pensador cristão anônimo diz: não estamos sendo perseguidos porque estamos de mão dadas com o mundo. Será que é verdade? Pode ser. Pode ser que a gente esteja... Lembra as pessoas que sofrem por causa da justiça? Ah, o sujeito que não, eu não vou fazer isso aqui. Mas ele faz, ele vai. Ele se conforma com o mundo. E a Bíblia diz para a gente não se conformar. Então, de mão dadas com o mundo. Viu? Que perseguição pode acontecer nesse caso? Não admitir determinadas coisas. É, mas isso aí é muito difícil nesse mundo. Quem quer viver confiantemente, Cristo vai sofrer a perseguição mesmo. Nós estamos, tá, tudo bem. O lado positivo é que se alguém está sendo perseguido por causa do nome de Cristo, mostra que é possuidora do reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, é a repetição do texto, por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Ok? Vamos lá. Comumente, agora aqui outra coisa prática, nós, estamos aqui. Comumente, como reagimos quando estamos sob fortes acusações? Qual é a sua reação? É o que vai determinar. Eu até, quando estava escrevendo este boletim, eu estava vivendo uma tristeza tão profunda, você não imagina a tristeza que eu estava escrevendo esse boletim. Porque em uma determinada reunião, eu fui acusado de mentiroso e de preguiçoso. E eu me defendi. Você sabe que isso me fez mal? Você me defendido? Ficou a coisa mais ridícula do planeta Terra. Eu me sinto tão ridículo, me sentia, porque eu me defendi. Não é porque o problema não está naquele que acusou, naquele que fez. Não é, é a minha reação. Eu quero que vocês entrem. Essa é uma propaganda aqui. No site da Associação Betel, clique lá. Um estudo que já tem 1000 acessos por causa do assunto. O problema não é o que o outro fala, mas como reagimos ao que está falando. Leia esse artigo. Profundo. O outro está te perseguindo, largue mão. Está te perseguindo? Está te criticando, está falando mal, largue mão. Agora, é a sua reação que vai determinar o seu caráter. E eu fiquei numa tristeza profunda por ter me reagido. Miquei mesmo, digo para vocês aqui, é meu testemunho, fiquei numa tristeza muito grande por ter me reagido. Não é por causa do outro, não, é por causa da minha reação. A minha tristeza é por causa da minha reação. Agora, o Senhor congratula os que são perseguidos por causa do seu nome e diz, vamos ler juntos? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sejamos sinceros conosco mesmo. É assim que reagimos? Será que nós reagimos com alegria? Povo de Deus, me responda, me ajude. Será que nós, diante de uma crítica, a gente faz o que Jesus disse, a exultar e alegrar-vos? É assim, na prática. Não é. Então nós não somos ainda bem-aventurados. Podemos até ser bem-aventurados, Paulo. A primeira bem-aventurança. Porque quem nasceu de novo é um bem-aventurado. Quem chora sua condição de desgraça também é um bem-aventurado. Mas de repente não chegou nessa bem-aventurança. como eu fiquei triste, e ainda de vez em quando vem a tristeza pela minha reação. Eu falo, seu idiota, seu burro, animal, anta. Aí eu começo a dizer uma série de propérios a mim mesmo, olhar para o espelho, como que você pode reagir? Mas aí vem o consolo da graça, e aí eu vou dizer para vocês onde foi que Deus me entregou e me tirou um pouquinho dessa lama da reação, como foi que eu reagi. Comumente nós nos defendemos ao tomarmos conhecimento de que alguém está nos criticando ou nos perseguindo. Não é verdade? Quando isso acontece, a primeira reação é sairmos da caça do perseguidor, quando deveríamos entregar nossa causa a Deus para que Ele mesmo nos defenda. Ele disse a Moisés certa vez, serei inimigo dos teus e adversários dos teus adversários. Olha só, quando acontece uma crítica, a primeira reação é sairmos da caça da pessoa que está criticando e está perseguindo. É isso que a gente faz. São os verdadeiros adolescentes, né, brigando quem é o criança, quem é o doce, de quem é aqui o picolé, de quem é aqui o... como é que chama aquele... pirulito lá, aquela coisa toda, né? Nós não crescemos, gente. Nós não sabemos o que é perseguição. Por isso que eu entendo, tá? Na minha visão, eu entendo que a igreja vai passar pela perseguição, pela primeira parte da tribulação. Não vai passar pelas taças, assim, isso eu não creio. Mas pelos selos e pelas trombetas, aguente que Deus vai ter, sabe? Esse cristianismo maroto de hoje, que a gente sofre porque um falou uma coisa, faltou outro, discutindo de quem é o picolé, qual é o docinho, mas a gente vive um bando de adolescentes. Deus precisa tratar, crescer, evoluir. Nós precisamos evoluir em Cristo Jesus. Qual é a minha reação diante de uma crítica? Louvado seja Deus. Quem é capaz de dizer isso? A gente vai na frente, na garganta, para ver o sujeito, para arrancar o sangue e dizer, cara, não faz isso comigo mais não, estou aqui, viu? Olha, já intimida. Porque a gente faz assim, né? A gente quer intimidar o perseguidor. Larga ele para lá. Então nós não sabemos o que é perseguição. É tirar a circulação. Quando você tem aquela pessoa que não gosta de você, que critica, qual é a sua vontade? Que ele suma, desapareça, sai. Quando morre, então, você fica a maior alegria do mundo, graças a Deus. Deu um impacto e morreu, acabou. Mas é isso. Hã? Vamos ser práticos, gente. Cristianismo aí, teórico, não é. Como é que você está reagindo diante de uma perseguição, meu povo, minha pova? Tem isso no português? Não tem, mas bota que é bom. Meu povo, minha pova. Esse é Teodorico Paraguaçu, quando lá, lembra da novela? Meu povo, minha pova, palavras são palavras, mas nada mais do que palavras, aí não vai. Minha alma está lavada, enxugada, e assim vai. Como é que você está reagindo diante de uma situação, diante de uma crítica? Eu reagi mal, mas eu louvo ao Senhor, porque ali Deus mostrou, olha, fica quietinha, cala, fecha a tua boca. Ei, Suso, foi a minha experiência aqui, ó. Foi um grande crente. Não, eu não passei pela experiência dele, não. Jamais, tá? Se eu contar aqui, vocês vão chorar. Jesus foi um grande crente em dias passados. Um dia ele estava buscando o que alguns crentes têm me dito que também estão buscando. Conhecer melhor a Deus. Vamos colocar isso nesses termos. Você está procurando ter um despertamento religioso, íntimo? Religioso é religar com Deus. Religar, estar ligado com Deus. Você está procurando ter um relacionamento, porque às vezes a palavra religioso dá uma conotação, não, religioso é aquela pessoa que está ligada com Deus. No íntimo do seu espírito, que o leve para as coisas profundas de Deus. Bem, e quando Jesus estava buscando a Deus, pessoas começaram a contar a história mais sobre ele. E isso entristeceu tanto que ele chorou lágrimas amargas e sentiu grande mágoa no coração, gente falando dele, descendo a lenha. E para completar a história, apareceu uma mulher com uma criancinha e ele botou na mão dele, segura que é teu. Não é assim, vai que é tua, Tafarel. Vai que é tua, Suso, em Suso. Teu filho. Nunca tinha visto essa mulher. E aí? Numa cidade pequena. E o comentário? Olha lá o santo. Santo Paulo. Imaginou isso? Sabe quantos anos? 12. Quando essa criança completou 12 anos, apareceu a mãe. E ela justificou que ela não tinha condições de criar e teve que usar desse recurso para, sabendo que ele era um homem de Deus, iria cuidar do seu filho. E entregou para o ex-sus, virou as costas e sumiu. Com 12 anos ela voltou para pedir o filho de volta. Mas enquanto isso, você estava levando lambada nas costas. Você aguentaria 12 anos? Ou você estaria justificando aí, buscando o DNA para saber se é teu ou não teu? Aí que está a história. Ele ficou calado. Sofreu. Então, um dia, essa foi a história. Ele estava olhando pela janela e viu um cão brincando no terraço. O animal tinha um trapo que jogava para cima de si, o tornava a alcançá-lo, apanhando com os dentes, e corria e jogava, muitas vezes. Lembra essa cena? Você tem cão lá na sua casa? Eu tenho lá, um vira-lata. E vem, joga, vira um mulambo. Sujo, fedido, que você tem, não dá nem para lavar. Tem que jogar. Se diz, eu tive que queimar um, porque estava tão fedido o mulambo. Então Deus disse a ele, Suso, aquele trapo é sua reputação. E estou deixando que os cães do pecado rasguem sua reputação em pedaços e a lance por terra para o seu próprio bem. Um dia desses as coisas mudarão. Foi isso que Deus falou para ele. Essa tua reputação. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, graças a Deus. Senhor, eu quero ser livre da reputação, pode falar, pode dizer, pode inventar, pode. Eu joguei a toalha. Aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, um pouco mais feliz, porque você se defender, que é uma coisa que tem no... Só você não sabe a sensação ruim que existe em uma defesa, você se defender de acusações. Então, em Suso, acusado... E uma situação difícil, né? Otmani, por exemplo. Otmani, conhece a história dele, né? Otmani estava, ele era líder de um grupo. Essas histórias nos ajudam. E passou um irmão, e de repente olhou pela janela e viu uma pessoa, uma sombra, duas pessoas. E era a casa do Otmani. Aí ele olhou. Ele é solteiro. Tem outra pessoa lá na casa dele, fazendo carinho no rosto dele. Chegou na comunidade e falou, ih, o Otmani está em adultério. Adultério não, prostituição, porque não é adultério, era casado. Tem uma mulher com ele. Ele chega lá na comunidade, ninguém fala nada com ele, está tudo muito certo. Ele era um pregador, ele ministrava. De repente ele sentiu que ele não ministrava mais, ele estava no banco. Sentou, mas nunca reclamou, nunca perguntou por que foi para o banco. Não como jogador que vai para o banco e fica saindo do campo xingando todo mundo, xingando o técnico e bravo, né? Não, ele foi e sentou no banco. Literalmente, sentou no banco. Quantos anos? 7 anos. Até que um dia alguém falou assim, ô irmão Otmani, ô irmão Ninho, por que você não está pegando mais? Não sei. Estou aqui sentado há 7 anos. Aconteceu alguma coisa que eu saiba? Não. Brigou com alguém? Não, ninguém. Aí, porque aconteceu isso. Alguém viu o irmão lá com outra mulher e falou, tudo bem. Era minha mãe que veio me visitar e estava tirando os cravos do meu rosto. E vocês estão entendendo? Sofrer injustamente e aguentar calado é fácil? Injustamente. Sofrer injustamente. Ah, gente, isso aí é para quem descobriu quem é Jesus Cristo. E nós precisamos descobrir quem é Jesus Cristo. Aqueles que confiam no Senhor se curvam humildemente à vontade de Deus, mesmo quando as suas cabeças estão sob a mira do cutelo. Pode baixar o cutelo e descer a lenha. numa linguagem poética, os que confiam no Senhor podem exclamar: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destile os seus aromas. Ah, entre o meu amado no jardim, e coma os seus frutos excelentes. Cantares 4:16. Vocês não entenderam nada, né? Fala a verdade? Não. Nem eu, mas eu entendi depois. Aqui é uma linguagem poética. Salomão tipifica, como a Sulamita tipifica Israel, Salomão, tipo de Deus. Também tipifica Salomão, tipifica Cristo, e Sulamita, um nascido de novo, um cristão. Esse tipo, tanto o Salomão como o Sulamita, individualmente como coletivamente. Mas também tem que depositar uma linguagem poética, não vamos descartar isso, é uma linguagem poética, mas de uma experiência individual e espiritual, também coletiva. Agora, o que significa levanta-te, vento norte e vento sul? Isso significa dar boas-vindas às tribulações. O poeta Dolph, é isso que lê em inglês? Disse o seguinte: eu nunca tive uma aflição que não se transformasse em um poema. O que quer dizer vem vento norte, vem vento sul? A palavra de Deus é uma galeria de arte, seja nas formas de expressão, nos fatos, nos tipos, nas alegorias, nas parábolas ou poemas. Sempre contaremos lições que nos enchem de significado a vida cristã. E aqui vemos um tipo de vida cristã nessa expressão: vem vento norte e tu vento sul, assopra no meu jardim. À luz da palavra de Deus, os ventos são usados para trazer vida. O vento sopra aonde quer. Ezequiel 37:9, vamos ler juntos? E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra seus entes mortos para que vivam. Então, gente, uma simbologia, uma tipologia, uma linguagem, uma figura de linguagem por detrás deste vem vento norte, vem vento sul, a influência dos ventos no jardim, a necessidade, segundo os estudiosos, se não tivesse vento, não teria vida, as árvores, vida não sei, disseram que as árvores cresceriam, não cresceriam em sentido vertical, porque o vento tem essa função de sacudir a planta para afirmar o caule e o tronco e vai para frente. Então o vento, esses ventos contrários, vamos ver lá o que significa. E então, qual é o significado desses quatro ventos? Novamente, a luz da palavra de Deus, um dos quatro, com relação, ou os quatro ventos, com relação ao hemisfério norte, não ao hemisfério sul, ao hemisfério norte, traz uma notícia. Cada vento traz uma notícia com relação ao hemisfério norte, com relação à posição de Israel. Israel está ali, naquele cantinho entre o Mediterrâneo oeste, o oriental leste, o norte, ali que vem o frio do norte, e o leste, o sul, que vem aqui do deserto. Com relação ao hemisfério norte, o vento norte sopra o vento frio, tipificando a perseguição e a frieza que vem deste mundo. Vamos ler junto aí? Da Câmara do Sul sai o tufão, e do norte o frio. Então, o vento norte traz o frio, a frieza da família, a frieza, a indiferença dos irmãos. É um vento, não é muito agradável. Você chega na comunidade, vê alguém com cara feia para você, você chega em casa alegre, feliz, puxa vida, Deus falou meu coração, aí você vê a frieza do marido, aquele maridão gelado, geladíssimo, não é que tomou escola naquele momento, não, gelado no relacionamento, o frio, a frieza da família, é um vento frio, isso é uma realidade, acontece prático, você sai daqui, de repente um frio bate ali com o telefonema do sogro, da sogra, né, não sei, e assim vai de alguém, de um parente, de uma notícia, o vento frio que vem do mundo. E agora? O vento sul sopra o vento quente, o vento da calmaria. Isso nos fala do amor de Deus derramado em nossos corações. Vamos ler? ou de como as suas roupas aquecem quando do sul acalma sobre a terra? O vento sul sopra a calmaria, é o vento quente do amor de Deus derramado em vossos corações. Então, a influência desses dois ventos na nossa vida. Vem o vento norte. Agora, por favor, não estou dizendo aqui para você viver pedindo problema para você. Quando ela aparecer, não é para ficar emburrado, ressentido, bravo, xingando Deus, amargo. Bateu, Senhor, eu não sei porquê, mas eu quero dizer, conforme a tua palavra, em tudo dai graça, e significa dar boas-vindas, bem o vento norte. Assopra no meu jardim. Eu não sei porquê, mas pode soprar. Não é coisa boa, não é, mas pode soprar. Eu quero dar boas-vindas. Agora, ficar resistindo à vontade de Deus, aí a situação complica. O vento oriental sopra o vento do quebrantamento. Vamos ler, Salmo 48:7. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Este vento oriental que quebra as naus de Tarsis, Deus usou esse vento para sacudir o navio onde estava o seu Jonas. Porque Jonas era um tesouro dentro daquele navio ali. E ele estava dormindo profundamente, em estado de depressão, profunda depressão. Lê o texto, tá? Ele estava lá no porão do navio dormindo. Mas é o sono da depressão. Que, estava lendo ontem, Martin Lloyd Jones, é um grande escritor, ele foi médico da rainha e ele é um grande expositor da palavra de Deus, vocês conhecem, tem daqui a literatura dele. Ele disse uma coisa interessante, que uma das causas, vou tentar aqui traduzir a forma como ele disse lá, dessa indiferença com o mundo, ou que não há nenhuma influência, essa palavra que estou buscando aqui, que a igreja não está, em certo sentido, exercendo nenhuma influência com o mundo, porque a maioria dos cristãos estão depressivos, com depressão. E eu ouvi um negócio pela primeira vez. Falei, aqui tem alguma coisa que precisa ser investigada. O que tem de nascer de novo deprimido? Está assim, ó. Então ele chega a dizer, isso lá atrás, provavelmente uns 40, uns 30 anos atrás. Ele morreu em 72, uns 40, 50 anos atrás. Ele disse isso. Um dos motivos é que a igreja não está exercendo uma influência no mundo, porque os cristãos estão depressivos. Na verdade, eu fiquei pensando, eu fui dormir ali e falei, e quanta gente depressiva entre nós. Por que será? É lógico que tem a depressão química, mas a depressão espiritual que nós estamos falando. Então, o vento oriental que vem do leste, norte e sul-leste, é o vento do quebrantamento. Deus precisa nos quebrar. Por que aquele vaso de alabastro foi quebrado? Para o perfume exalar. Então, a nossa vontade é muito forte. Deus precisa quebrar a nossa vontade. Nós somos determinantes. Não, tem que ser assim, é assim que eu quero. Diante de Deus. Eu quero que o Senhor cure. Então, uma pessoa foi orar para um enfermo e disse assim, eu exijo a cura, que Deus vai curar. Eu fiquei olhando assim, do lado. Eu não concordei com a oração. Falei, meu Deus, será que eu sou incrédulo? Sabia que às vezes eu vou orar e vai mais gente orar por gente que está enferma e eu não consigo concordar com algumas orações de cura? E eu fico olhando, aí eu saio daqui frustrado, sabe que eu não... Aí daqui a pouco a notícia, morreu. Não é que eu fique feliz, não, porque eu falo, meu Deus, não é, alguma coisa está aí, nós estamos exigindo uma coisa... Porque tem gente que apega um texto, fica lá, que Jesus levou, não é a palavra Jesus, mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Levou ou não levou? Levou! Por que levou? Mas é só, ele levou e eu tenho que exigir a cura, botar o que a pessoa, e citar a palavra, ele levou, ele vai levar. Ele já levou aquela enfermidade, porque essa pessoa, mesmo morrendo, não vai entrar no paraíso doente. Essa doença se encerra ali. O poder da cruz é o poder eterno. As pessoas não entendem isso. Não é para explicar o texto, não. Eu já vi gente morrendo, já fui fazer um culto dentro de uma UTI. Para o médico desligar lá para a pessoa. Fizemos um culto ali. Que coisa absurda, vai. O Tiago não suportava mais a quantidade de morfina. E o irmão é médico e disse, olha, reunir a família não dá para mantê-la simplesmente viva desse jeito, não tem como mais, ela está sofrendo muito e engraçado. Me chamou lá, um deve fazer um culto, fiz um culto lá na. Peguei na mão dela, estava ali, aí daqui a pouco foi. Eu não pedi nenhuma oração, seu cure. Morreu. Mas com certeza ela foi curada para o paraíso. Ela não entrou de câncer lá no paraíso, não. Pode ter certeza. O vento oriental, então, sopra o vento que quebra a nossa, a nossa vontade. Eu quero que seja assim, seja coisa nenhuma, seu cabeça de bagre. Tem que entender que quem manda aqui é Deus. Quem manda aqui é Ele. Você está preocupado, assim que Deus falou para seu Suso, Henry Suso, você está preocupado com a sua reputação, seu Henry Suso? Está lá, olha para aquele cão lá, é aquilo lá que eu quero fazer dessa tua reputação. E aí a gente fica se defendendo, eu me defendo. Vai falar mal de mim, que eu só descobri, eu vou lá na tua casa. Não vou tomar cafezinho, não, vou lá me defender. Estou pedindo a Deus para me livrar dessa desgraça de defesa, que isso é uma desgraça na vida do cristão. A gente fica sabendo, sabe? Ele corre. As paredes de ouvido, e aí lá descontados, eu falo, Humberto, fulano lá. Principalmente depois que eu assumi a associação Betel, o cacete comeu uma cara do outro, tem gente metendo a boca até hoje falando mal. Dizendo que eu tô. Até pergunta quanto que eu ganho na associação Betel. Eu quero dizer para vocês que eu não ganho nada, viu? Só trabalho e só dor de cabeça. Se diz alguém chegou para lá. Quanto que o pastor Humberto ganha na estação Betel? Aí eu estou já mandando dizer para vocês que eu não ganho um centavo. Aliás, eu ando até pagando para trabalhar lá. Né? Se alguém quiser assumir, pode ficar à vontade. Ezequiel 47:10. Os pescadores estarão juntos, vamos ler junto? Os pescadores estarão junto dele, desde Gedi até Efraim. É nome difícil. Haverá lugar para estender as redes e o seu peixe será segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande em multidão excessiva. É o vento que vem do mar grande, do mar Mediterrâneo. É o vento oeste que traz bênção. Chuva de bênção seremos. Aí tem aquele canto, gota não, mas é chuva mesmo. E você pode cantar. Vem o vento norte, frio. Vem o vento sul, quente. Vem o vento oriental, pancada, para quebrar nossa vontade. Vem o vento oeste, porque Deus é cuidadoso. Não te deixarei, nunca jamais te desampararei. Então você, cristão, você que tem Cristo aí dentro, pode dar boas-vindas aos ventos. Vem o vento norte, assopra no meu jardim. Eu sei a importância desse vento que tem aqui para exalar o cheiro, o perfume de Cristo. Vamos ler. E esses quatro ventos juntos formam um redemoinho, significando vento de ressurreição. Segundo Reis 2:11, vamos lá? E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. É uma linguagem figurada, é uma forma de mostrar que a vida em Cristo é uma vida ressurreta. Os quatro ventos sopram, formam um redemoinho para significar vida de ressurreição, vida de águia. A águia, ela é o pássaro que voa mais alto, que tem o poder de ver muito longe. É isto. Nascido de novo, viver como águia. Vida ressurreta. Acima de tudo, quem está criticando? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estão dizendo ali que você é isso. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Pode falar. Mas é por causa de Cristo, né? Porque também você provoca. O salmista, a sulamita, é porque meu óculos aqui está descendo e eu estou ficando ceguinho, viu? A sulamita é um tipo, e como tipo nos fala do homem que está em Cristo. também a sulamita fala da coletividade, da igreja. Ela solicita a presença dos ventos norte e sul. Ela está dando boas-vindas a esses ventos. Vem, levanta-te. Vem vento norte, vem vento sul. E vem tu, vento sul. Significando que ela está preparada para qualquer experiência. Ela anseia pelo seu amado. Por isso, ela aceita ser quebrantada. Vem vento norte, vem vento sul. Ela aceita a operação da cruz. Seja lá o que for, como for, assopra. Senhor, há um vento frio lá de casa. Há um vento frio que vem dos filhos. Um vento frio que vem do marido, vem da esposa. Há um vento frio que está vindo, batendo. Você é capaz de dizer, vem vento norte. Mas você vai contar com o vento sul, que é o vento quente, que vem do deserto. Vem vento sul. Que vento sul é este? É o vento da calmaria. É o vento da tranquilidade. É o vento do sossego. É o vento que diz no seu coração, confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Pode soprar vento norte, porque eu tenho o vento sul aqui atrás. Então, se Cristo vive em você, você pode dizer, vem vento norte, vem vento sul, assopra no meu jardim. Você está aceitando a operação da cruz, o quebrantamento. Uma operação contínua, levando sempre o morrer de Cristo. Levando, eu morri, morri para a crítica, morri para a irritabilidade. Quando eu nasci de novo, eu procurei o pastor Buxaim, falei, pastor Buxaim, eu sou chato, eu queria da minha morte com Cristo, mas eu sou irritado. Eu me irrito até com um passarinho que passa na minha cabeça. Eu me irrito com tudo. Como é que eu faço, pastor, para me livrar dessa irritabilidade? Eu falei assim, meu filho, levando sempre o morrer de Cristo, de Jesus. Vai confessando. Eu levantava de manhã, pai, eu não sei, eu não quero cuidar dessa minha irritabilidade, da minha cara, que era ansioso, terrível, ainda sou, mas menos. E fui confessando. Eu digo para vocês que, às vezes, eu me irrito, mas não é com aquela força. Eu vejo a operação da cruz na minha ansiedade, ver a operação da cruz na minha irritabilidade, eu morri para a minha irritabilidade, morri para a minha ansiedade, morri para a falta de paciência, morri para isso, morri para a crítica, morri para o elogio, morri para isso, morri para... E aí você vai levar o seu morrer. Para que a vida de Cristo assopra, vem vento norte, vem vento sul, assopra no meu jardim. Que jardim é esse que diz, és tu, minha irmã? É a comunhão entre você e Jesus Cristo, que não pode entrar em tudo nesse relacionamento. É um jardim fechado. É você e Jesus Cristo. É relacionamento de marido e mulher, que não tem intruso, não tem terceiro. Como filhos de Deus, podemos dar boas-vindas às dificuldades, pois sabemos que elas cooperam para o propósito de Deus, que é nos fazer semelhantes a seu filho. Vamos ler esse texto aí? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que todas as coisas... Sabemos? Não sabemos, não. Se nós soubéssemos, nós diríamos... Vem vento norte, vem vento sul. Porque se nós soubéssemos que Deus reúne todas as coisas para nos quebrar e nos formar e forjar a imagem de Cristo, nós não ficaríamos murmurentos e reclamentos e rabugentos. Senhor, louvado seja o teu nome. O marido virou as costas, louvado seja o teu nome. Pode chorar lágrimas, será do quê? E vai, mas louvado seja Deus. O filho deu, está dando problema, louvado seja o seu Jesus Cristo. Será que podemos dizer, como sulamita, vem vento norte, vem vento sul, assopra no meu jardim? E o que significa estar no jardim? Jardim significa lugar de comunhão, lugar de se perder em Deus, lugar de intimidade onde os intrusos não podem entrar, lugar de frutos excelentes, lugar de fragrância, porque Cristo está lá. E graças a Deus, vamos ler juntos? Que... Esse. Em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque é um perfume de Cristo. Há referência de um Taí para os internautas e para os internados também, que se não me engano é 2 Coríntios 2,14. Queridos, vocês entenderam o recado da palavra de Deus? Por favor, ore a Deus. Senhor, eu quero que seja uma realidade na minha vida. Não fique só como ouvinte, como lá em Tiago, não. Eu quero que seja praticante. Jesus, eu quero essa bem-aventurança. Alguém está falando mal de você? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deixa o toque enterro, como diz o outro. Sabe o que significa toque enterro? Depois eu conto, o tempo está curto. Toque enterro, né? Não tem aquela, enquanto a carruagem passa, os cães ladram, deixa lá assim. Mas em tudo dá graça. Vem vento norte, vem vento sul. Povo de Deus, celebre a vida em Cristo Jesus. Não fica aí de cabisbaixo porque o dinheiro está minguado. O dinheiro não está dando, assim, não está minguando o dinheiro. E seja lá que for, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.